ser feliz, vida mudo. Sozinho sem saber sem você, nada inesquecível pra viver. Sem você, não. Coisas que a gente faz e diz, tanto faz. Só diria pra você, sem você, não mais. Sem você, eu era sozinho sem saber. Sem você, nada inesquecível pra viver. Sem você, não mais. Não mais. Sem você. Sem você, nada inesquecível pra viver. Sem você. Mais uma viagem para Guarapola, Polícia Federal. Fabrício, mais uma viagem para Guarapola. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de março de 2010. Solicito o vereador Carijó para fazer a leitura do texto bíblico. Amai a justiça, vós que governais a terra, tente para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que o não tenta, e se revela aos que não lhe causam sua confiança. Sabedoria, 1, 2. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 16 de 3 de 2010. Ata número 7. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, sétima sessão plenária. Ao 16º dia do mês de março de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônia Dir de Lara; Ângelo Américo Branco Chemin; Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Vujenski de Jesus; Fabrício Duarte Olouca; Adelir Castilho Maldaner; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. E ausente a vereadora Olga Stoski, primeira secretária. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente da mesa, que teve como matéria do Executivo Projeto de Lei Ordinária número 7/2010, que altera dispositivo da Lei número 1499/1999, 1499/2008, que trata da política municipal do meio ambiente. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 5/2010, do vereador Adelir Castilho Maldana, sugerindo ao Executivo Municipal estudo para viabilizar a implantação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor como índice oficial do município, revogando-se a Lei número 1064/2002, que institui o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, como índice para revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, visto que o INPC é mais utilizado no país como base para reajuste e o IGPM é o índice que não alcança a inflação. Diante disso, vem causando percas ao funcionalismo público. Requerimentos. Número 65, do vereador Antônio Adir de Lara. 66, do vereador João Edival Aramone. 67 e 68/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Emoções. Número 2/2010, dos vereadores Aguinaldo Vujenski de Jesus, Dirceu Agostinho Bassani e João Edival Aramone. Moção de aplauso ao soldado Aldinei da Silva, da Polícia Militar, instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, pelo brilhante trabalho desempenhado com as crianças, transmitindo mensagem de valorização à vida e da importância de manter-se longe das drogas. O senhor presidente deferiu os requerimentos, as indicações, as moções e encaminhou os projetos para as comissões exararem o seu parecer. Em seguida, anunciou seu expediente do plenário, a qual faz o vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Comentou a audiência pública que será realizada no dia 25 de março. Relatou algumas solicitações que o Comutran encaminhou ao Executivo. Falou das péssimas condições de algum ônibus do transporte escolar e da má conservação das estradas. Relatou que o Correio e o da Barra Bonita não está abrindo e que os remédios no posto de saúde dessa comunidade venceram, aparteado pelo vereador Fabrício, que explicou que é feita a compra e a distribuição dos remédios. Teceu comentários dos seus requerimentos que não são atendidos. Em seguida, o vereador Fabrício solicitou ofício de pesar à família Ribeiro Portugal. Convidou a todos a participarem da estreia do Pitanga na Taça Paraná, contra Loanda, no dia 21, no Alto da Colina, e na Taça Prata, que estreia dia 31 deste mês. Encerrou tecendo comentários melhorias no Hospital São Vicente e das datas de vacinação contra a gripe H1N1. Depois fez uso da palavra o vereador Antônio Adir de Lara, que comentou sobre os seguintes requerimentos e da má conservação das estradas rurais. Logo após, o vereador Adelir Castilho Maldaner deu condolência à família Ribeiro Portugal, comentou a baixa produção da safra de 2010, dos baixo valor pago pela saca e a das dificuldades que agricultores estão enfrentando. Relatou os problemas do transporte escolar e da vacina contra a gripe H1N1. Comentou o seu requerimento que solicita a mudança do índice da inflação utilizado pelo município de Pitanga. Em seguida, o senhor presidente deferiu as solicitações e ninguém mais fazendo uso da palavra, anunciou-se a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 2/2010. Revoga a lei municipal número 1044, de 4 de março de 2010, e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2010, abre crédito adicional para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. O vereador Aguinaldo solicita aprovação e a dispensa da segunda votação, aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4/2010, altera a lei municipal número 450/889, lei de zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e das outras providências, aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 5/2010, altera a lei municipal número 451/89. Lei de parcelamento do solo urbano e das outras providências, aprovado por unanimidade de votos. Votação única, a emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 6/2010, emenda aditiva número 1 do projeto ao projeto de lei número 6/2010, de autoria do vereador Antônio Dirdelar, que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 6/2010, dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2010, altera a tabela oitava da lei complementar número 008/2009 de 21/12/2009, aprovado por unanimidade de votos. Única discussão e votação o pedido de informação número 2/2010 de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, que solicita relatório com histórico de todos os empenhos efetuados pela prefeitura nos meses de março a dezembro de 2009, aprovado por unanimidade de votos. Única discussão e votação o pedido de informação número 3/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani, referente aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, aprovado por unanimidade de votos. Após, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais, sendo feito uso pelos vereadores Aguinaldo, Edilson Vaz, Adir, Carijó e Meco. O senhor presidente encerrou a sessão às 20:01, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e convocou-se outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 16 de março de 2010. João Edival Aramone, presidente. Em discussão. Em votação, os vereadores de forma favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 103/2010 do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 1/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 69, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a construção de lombadas, conforme normas técnicas de segurança na marginal, justificando-se o mesmo pelo grande número de veículos que circulam em alta velocidade na referida via. Requerimento número 70/2010, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio do ofício Executivo Municipal solicitando o patrulhamento e cascalhamento de aproximadamente 1 quilômetro na propriedade do senhor Rodolfo Chavarém, na localidade de Linha Cantu. Requerimento número 71, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando o patrulhamento na estrada que liga a Borboleta Anjo da Guarda aos Bida, passando pelas propriedades dos senhores Lauro França Santos e Luiz Bertão, bem como reparo no bueiro com novas manilhas de 1 metro. Requerimento número 72 do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando terraplanagem na propriedade do senhor Osmar Tisotti, visto que está construindo sua casa. Requerimento 73/2010 do vereador Antônio Adir Delar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos na ponte do quarteirão Aparecido, lado esquerdo da estrada que liga a propriedade do senhor Adão Cogorne e demais famílias. Requerimento número 74, do vereador Antônio Adir Delar e demais subscritores, requerendo o envio de ofício a Brasil Telecom, agora Oi, solicitando uma revisão e a devida restauração de todos os aparelhos telefônicos tipo Orelhão, na cidade de Pitanga, pois grande parte encontra-se danificado, sem condições de atender à necessidade da população. Requerimento número 75 do vereador João Edival Aramone, requerendo o envio de ofício a Brasil Telecom, solicitando a instalação de um aparelho telefônico tipo Orelhão, na rua Sebastião Leme, saída para o Rio do Meio, na cidade de Pitanga. Requerimento número 76 do vereador João Edival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a pá carregadeira para fazer serviço na propriedade do senhor Antônio Braz, na localidade de Arroio Grande Santo Antônio. Requerimento número 77 do vereador Dirceu, requerendo o envio de ofício à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, reiterando solicitações de melhorias na distribuições de correspondência, haja vista as várias reclamações dos munícipes quando a entrega atrasada e também em locais errados. Requerimento número 78 do vereador João Edival Aramone, requerendo o envio de ofício à Copel, solicitando a continuação da rede de energia elétrica na rua Nunes Otacílio Bonfim, bairro Padre Mioto, atendendo o pedido do senhor Valdeir da Silva, morador do local. Correspondência recebida do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa de teto financeiro da Vigilância em Saúde, no valor de R$ 6.111,56. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa pagamento do PAB, no valor de R$ 52.732,50. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa pagamento de agente comunitário de saúde, no valor de R$ 54.684,00. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde da Família, no valor de R$ 51.200,00. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, cota 001, no valor de R$ 76.914,73. Estas foram as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos apresentados. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra. Consigo, senhor. Incentivado pelo menos. Senhor presidente, senhoras e senhores, imprensa escrita e falada, boa noite, muito obrigado por estarem nos prestigiando. Eu quero justificar mais uma vez, conforme já falei na sessão anterior, a questão dos telefones públicos aqui da nossa cidade, os orelhões. Eu havia feito um requerimento, foi ampliado agora com todos os nomes dos novos vereadores. E só para citar um caso, os orelhões lá de frente a Coamo, quase 20 dias de solicitação, a Carol, inclusive, ligou, fez o protocolo e até o momento não foi atendido. É um descaso com a nossa população. E os demais aqui, conforme foi ampliado agora a solicitação, que façam os reparos. Dá a impressão que a Brasil Telecom, através da Oi, parece que não tem mais interesse de atender a nossa população que utiliza da telefonia pública. Nem todos têm condições de ter um celular, ou muitos têm, mas a ligação é cara. E a gente fica até triste, e solicitei a nossa diretora da casa, que como nós não temos o PROCON aqui no município, que seja enviada uma cópia desse requerimento à promotoria pública, para que nos ajude também a tomar essas providências. Quero também agradecer ao secretário do interior, o Júnior, por ter realizado, através da sua secretaria, os serviços lá na localidade de Quarteirão Aparecida. Como eu falei, era uma estrada que mais de 6 anos, 7 anos não recebia uma máquina, e foi feita essa estrada. O pessoal necessitava de tirar a sua lavoura e prontamente o Júnior atendeu aquela comunidade. Lógico que tem serviços a serem feitos lá ainda, mas eu, em nome da população lá do Quarteirão Aparecida, das pessoas beneficiadas, agradeço à secretaria por ter feito essa melhoria naquela comunidade. Quero convidar também os Vossas Excelências para uma reunião na quinta-feira no Sindicato Rural. Vai ter também a nossa, dia 25, né, vereador Aguinaldo? Teremos aqui também a audiência pública, mas às 19 horas, um pouco antes, nós teremos lá no sindicato uma reunião com os produtores, onde será tratada essa questão do fundo rural. Nós sabemos que houve um liminar para um frigorífico, onde não está sendo descontado o 2.1 referente ao fundo rural. E dá essa impressão que todos os produtores não sofrerão mais esse desconto. E a realidade não é essa. Então, todo aquele produtor que possui área superior a 80 hectares, para ter esse benefício, ele é só através da Justiça Federal. Ele tem que conseguir um liminar. Fora disto, a empresa, a cooperativa, ela tem que fazer a retenção dos 2.1 e repassar para o governo. Logicamente que aquele produtor que não sofreu o desconto de 2.1, deverá arcar na folha de pagamento dos seus funcionários com mais 23% sobre o valor da mesma. Então nós estaremos tratando, convido Vossas Excelências para participarem juntamente com os agricultores quinta-feira às 19 horas no Sindicato Rural de Pitanga. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu tenho alguns agradecimentos e algumas parabenizações. Até temos que parabenizar quando diz o líder do governo, quando é feito um serviço bem feito, que nem essa equipe de jardinagem, o qual está sendo feito um trabalho, um ótimo trabalho ali na Avenida Universitária, qual desce para a Polícia Rodoviária, que de certa forma é o cartão de visita da cidade. Realmente está sendo feito um bom trabalho. Eu também tive o prazer até de conversar ou até participar de uma conversa com o pessoal da Clinimed. O proprietário é Wander Miguel Tamburus, neurologista. Eu fiquei até contente porque eu soube da vontade ou da conversa, da participação do secretário de saúde. Fiquei contente mesmo pela atitude em que ele teve, sabendo da dificuldade que a saúde nossa tem no nosso município, de pessoas que vão procurar profissionais em outros municípios. E essa clínica, o qual já tem o Dr. Francisco Leal Santana, obstetra e clínico geral, que já está morando aqui em Pitanga. Inclusive, até passou no concurso, nesse último que teve. Dr. Flávio Dante Canário Vascular, apesar que ainda falta alguns profissionais, como ortopedista, pediatra, cardiologista, e algum mais que ainda, na medida do possível, que até soube também que essa clínica já adquiriu vários aparelhos de imagem, qual até o nosso amigo vereador Fabrício pode até, eu acho que até participando já dessa conversa, até participou, como eletroencefalograma, aparelho de tomografia, outros e outros que estão até uma estrutura, estão até conseguindo essa estrutura em nosso município. E eu fiquei contente por quê? Porque nós sabemos que quando há vontade de pessoas, de profissionais virem para o nosso município e abrirem clínicas, várias clínicas, é um caminho, é uma esperança para que a regional da saúde seja realizada. Como até um pronunciamento do vereador Fabrício, o qual nosso município ainda não tem condição. Eu acho que um dos fatores, o vereador mesmo comentou, que é isso, é falta de clínica, é falta de profissionais em nosso município. Mas essa conversa que eu tive com esse pessoal, até comentaram sobre o secretário de saúde, que foi uma conversa ótima, uma conversa de abrir portas, de dar condições, parceria com a Secretaria de Saúde aqui de Pitanga, para que isso aconteça. E nós sabemos que no passado, vários profissionais nossos, aqui do nosso município, poderiam até estar dessa maneira, investindo na medicina, investindo nesta área. Mas como alguns desvirtuaram, investiram em outro campo, até por sinal, graças a Deus, se deram muito bem, hoje são ótimos produtores, tanto pecuária como agricultura, mas a nossa saúde ainda ficou a desejar. Mas eu acredito agora, com essa parceria, com essa competitividade, acredito que a água vai bater. Permita, faz favor, parte. Vereador. É, a gente, ouvindo o teu pronunciamento, a gente fica contente de ver, e principalmente na parte da saúde, a gente vendo como o Pitanga está melhorando. Isso aí é o primeiro passo, é o primeiro avanço que Pitanga está tendo em questão, logo, para termos, brigarmos para uma regional de saúde. Porque a regional, na verdade, o secretário de saúde, eles vêm e eles vão analisar o município todo, o que estrutura que o município oferece para instalar, sim, a regional de saúde. Isso aí é um avanço que Pitanga está tendo, isso aí é ótimo, a parceria com a Secretaria de Saúde, o próprio secretário de saúde está se esforçando, e isso aí para Pitanga é excelente, e eu tenho certeza, com esse avanço, com esses profissionais vindo, isso virão mais profissionais, e Pitanga, eu tenho certeza que vai ser credenciada futuramente, um futuro próximo, com a Regional de Saúde e também com, a gente vendo também, só um pouquinho cortando, com a ser agraciada também com a Regional de Agricultura, que Pitanga precisa de ser. Obrigado, vereador. A gente fica até com sonho, mas eu acho que se a pessoa não tiver sonho, não vai a lugar nenhum. E até, falando em sonho, até uma vez eu vi um secretário, Claudemir Portes, que sonhava com o estádio da Alta Colina. Uma recuperação, numa reforma, o qual um deputado, não sei nem me recordo qual o deputado que foi que ajudou, isso, o vereador Carijó pode até me... Se eu não me engano, é 150 mil reais. Ex-deputado Renato Adur. Ex-deputado Renato Adur. 150 mil reais, mais ou menos, aproximadamente, para a reforma do... Eu recebi aqui respostas do pedido de informação sobre o que aconteceu lá no estádio Alto da Colina. Realmente, foi um ótimo... Bonito. Muitas pessoas, pessoas que têm, que fazem parte, obrigado, presidente, que fazem parte do motocross de Pitanga, pessoas conhecidas, pessoas amigas, que usaram, participaram deste evento, por sinal, muito bonito, não participei, não fui, mas os que foram. E nós fizemos um pedido de informação, porque o estádio da Colina, o qual teve agora a inauguração dia 21, ou melhor, a abertura dos jogos, Taça Paraná, o Pitanga empatou, e até temos que parabenizar que é o início, começaram, podemos dizer, até com o pé direito, parabenizar os atletas, parabenizar as pessoas que participaram, os dirigentes, a equipe. Mas veio uma resposta aqui, que a parceria do município era 20% do lucro. Deu R$ 800. R$ 800 pelo que fizeram no estádio Alta Colina. O que que vai? O que que foi? Quanto foi para fazer a pista? Pelo menos o que diz aqui a resposta. Qual era a participação efetiva do município no evento? Se havia parceria, encaminhar cópia do termo. De certa forma, houve. A prefeitura participou. Fez. E o contrato está aqui. Que esta firma... Diretor Técnico Regional da Federação Paranaense de Motociclismo, Valdomiro Batista. Jabura era o encarregado. Se responsabilizaram até pelo que viesse a acontecer no estádio. R$ 800 ficou para o município. Concedo a parte? Faz favor. Quem que assinou o contrato? V- Valdomiro Batista, diretor técnico regional, Federação Paranaense de Motociclismo, testemunhas. Joel de Oliveira, secretário municipal de esporte, e Márcio Sokolowski, auxiliar administrativo. Foram os que assinaram o contrato. O termo de responsabilidade. Então, a gente fica um pouco triste às vezes, porque realmente o nosso município, eu ouvi até um pronunciamento do secretário do interior, o qual disse, inclusive mandou um ofício para a promotoria, quando a promotoria se manifestou pedindo para o município sobre denúncias que crianças não estão indo para aula, safra não está saindo, que nos 70 últimos anos, esse ano que passou, você é uma parte, faz favor. Só como informação, a Vossa Excelência, algumas semanas atrás nós tivemos polêmica por causa de algumas ações que um advogado entrou, e eu tive a informação hoje que sequer o juiz recebeu isso aí. Então, está arquivado, acho que... Mas o Ibope dele fez, nem conseguiu aparecer um pouco. Realmente, vereador, eu acredito que ele fez um Ibope, eu acho que é um cara inteligente, é um advogado inteligente e corajoso também. Eu acho que precisa ter coragem para falar tudo aquilo que ele falou. Do município que está trabalhando, do município que tem uma estrutura que tem, e realmente o problema existe. Realmente o problema existe, e as pessoas, se o senhor quiser conferir, eu acho que não precisa isso, mas muitas crianças... não participaram da aula do início do ano até poucos dias atrás. 70 dias seria o que o secretário do interior passou para o promotor, o vereador. Se a denúncia valeu ou não valeu, eu não sei. Mas só pelo fato do compromisso do secretário do interior assumir que realmente vai fazer, ele assumiu com a promotoria, pelo menos é o que eu escutei. Mas o compromisso está feito. Se Deus quiser, as crianças vão participar. E o aproveitamento, como é que vai ficar? Como que vai ficar o aproveitamento dessas crianças que não participaram, que não foram? Eu tenho aqui, como mostrei na sessão passada, ainda continuo com a ponte que caiu lá no Rio Liso, com o buraco que tem na estrada depois do Mato Rico, continua do mesmo jeito. Mas foi feita uma pinguela, como eu falei na última sessão. Está aqui, tem uma foto da pinguela, que foi feita, mas mesmo assim a estrada ainda não foi concluída. Mas já está passando. Já está passando. Pela pinguela já está passando, as crianças estão passando, vem com o veículo até na pinguela, passam a pé e continuam. Porque as máquinas chegaram, até no Rio Liso elas chegaram. E o que acontece? Esse advogado, ele fez esse pronunciamento, até que essa chuvarada que deu, mas está sendo feito o trabalho agora, vereador Lide. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo, eu acredito que conforme o tempo ajudar, mais estradas serão feitas, mas o problema vai continuar. Por quê? Choveu, não vai. Mas esse problema já existia. Esse problema já existia, cascalho não tinha. Mas esse problema já era conhecido na administração passada, o qual o prefeito já tinha sido prefeito. E já sabia desse problema também. E tenho certeza que na administração passada não aconteceu isso. Tenho certeza. Apesar que tinha, naquela época, crianças que participavam da escola lá no lugar. Mas como as coisas vão mudando, para melhor para alguns e pior para outros. Permita uma parte? Faz favor. Só quero relembrar um fato que aconteceu lá na comunidade de Quarteirão Aparecida, onde, para que fosse solucionada uma questão do transporte escolar, que fosse questão da estrada também, eles tiveram que segurar os ônibus por um período lá de quase 2 dias, para que a administração pudesse arrumar a estrada naquela localidade. Obrigado. É realmente, vereador. Obrigado. Nós tivemos lá no São João Lacunina também, inauguração da quadra coberta, o prefeito estava, o deputado Alexandre Cury estava, o vereador Aritana também estava, e o pessoas lá da região comentavam, pediam para que o prefeito pusesse a mão na consciência e fizesse a estrada, porque o ganha-pão deles é o transporte escolar. Eu digo motorista do veículo. E só não estavam as pessoas lá do Vale da Serra, porque realmente as máquinas estavam lá no Vale da Serra. Mas posso garantir que não foi feito o que era para ser feito. Ou melhor, ainda não foi feito. E se por acaso não for feito o que foi falado, o que foi pedido, pode ter certeza que vai acontecer a mesma coisa lá no São João da Colina. Eles vão fechar a escola, porque se os filhos deles não podem estudar, ter o aproveitamento que os outros estão tendo, os que têm condição de estar mais perto, que nem os nossos que estão aqui na cidade, eles vão fechar a escola. Eu conversei com, até eu comentei na sessão passada, bem nos 3 minutos finais, que eu tive uma conversa, com o vereador Carijó estava em contato por telefone, com o secretário do interior, e ele disse que aquela ponte, vereador Fabrício, lá do Serra do Ouro, lá no Rio Ernesto, que já está as vigas, ainda não mexeram, mas as vigas estão lá, as pranchas estão lá, eles não conseguem erguer algumas. Como eu falei, a máquina foi, semana retrasada, mas não teve muito êxito. Não conseguiu subir um barranco lá, um barranquinho, sei lá como é que foi. Mas em conversa com o secretário, ele garantiu que 2 semanas ele vai concluir, finalizar, facilitar a vida daquele pessoal. Vamos esperar. 2 semanas. Hoje tivemos na Rádio Poema, o qual o assunto foi esses projetos de leis, o qual o vereador Aguinaldo entrou, projeto de lei número 3, sobre o fumo, projeto de lei número 1, sobre as embalagens long neck, e o que mais foi polêmico, ou que vai ser polêmico. E acredito que mais pessoas comentarão. Eu até tive lá no Detran e consegui algumas informações, porque quando eu entrei no Detran, há uns 7, 8 anos atrás, tinha 5 mil veículos em Pitanga. Hoje tem 11.391. A 48ª Ciretran de Pitanga, ela cobre 6 municípios fora Pitanga. Um total de 22.983 veículos nessa região central. Aí eu fui mais longe. Fui ver quantos caminhões tem no município de Pitanga. Caminhão, 673, caminhão-trator, 207, e nós podemos dizer que reboque e semi-reboque, que quer dizer os bitrem, 61 reboque e 332 semi-reboque. Daria um total de 1.273 certificados no transporte aqui em Pitanga. Ponta Grossa é considerada capital do caminhoneiro? Eu acho que não. Em proporção, eu acho que é Pitanga. Por essa quantidade de veículos, eu acredito que seja Pitanga. habitantes, Ponta Grossa e Ipitanga, ainda acredito que Ipitanga seria a capital. Graças a Deus, nós temos essa classe que traz benefício para o nosso município. E não é demagogia. Porque quem faz um frete do Nordeste, Paranaguá, São Paulo, Minas, pode ter certeza. Eu duvido qual é o caminhoneiro que chega no destino, descarrega e não faz uma ordem de pagamento para Ipitanga. Eu duvido. Então vem divisa. Contribuem com o nosso município. É claro que ia ser. Quando nós falamos, até por sinal eu tive lá na Rádio Poema, e comentamos sobre esse projeto número 2, o qual dispõe sobre a implantação em caráter experimental do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados. É natural que muitos municípios existem. Eu estive vendo. Guarapuava não existe lei regulamentada que é proibido entrar veículo no centro. Por que que não entra? Eu duvido qual o caminhoneiro que consiga manobrar um caminhão, uma carreta, um bitrem no centro de Guarapuava. No centro de Guarapuava. Em Foz do Iguaçu, existe uma certa proibição. Vamos supor que nós proibimos aqui, na rua onde era o que passa em frente ao Itamaraty, quem comprou foi o Mercado Móveis. Vocês já imaginaram uma proibição? De que maneira vai ser descarregado os móveis? Baldeado lá do posto? Imaginem só 1.200 e poucos veículos, caminhões. É claro que é natural que jamais todos esses veículos vão estar ao mesmo tempo lá na BR. Mas no final de ano, uma grande parte está aqui. Porque é o tempo que se reúnem os motoristas, na festa dos caminhoneiros. É o tempo que eles se reúnem para uma confraternização, ou até mesmo... Eu estou falando só dos caminhoneiros. Agora vamos falar do comércio. Do comércio de Ipitanga. Como que vai ficar o comércio de Ipitanga? Será que para carregar lá em São Paulo, para vir para Ipitanga, vai ter que ter uma certa observação? Só pode carregar um caminhão 3 quartos? Ou você vai chegar no posto, ou na cooperativa e fazer uma baldeação? Ou o comércio de Ipitanga vai ter que, sim, providenciar uma estrutura para fazer, para baldear de lá para cá? A comercial vai por aí. Fica bonito. Um terreno que nem é onde descarrega areia, para estacionamento da comercial vai por aí. Eu também acho. Eu acho interessantíssimo isso também. Nós conseguimos tirar a comercial e vai por aí, o depósito de areia, de pedra, de tijolo, de ferro, daqui do centro da cidade. Hoje estive conversando com o Jânio Silvestrin, o qual fez uma estrutura bonita, ao lado da rodoviária, ao lado da Polícia Civil, ao lado do sertanejo. Acho que todo mundo já conhece, todo mundo já viu. Hoje é lá. Se Deus quiser, do jeito que a Ipitanga está indo, do jeito que a Comercial Evaporá está vendendo, Oliveira Tinta, Simacom, amanhã ou depois, o centro nosso vai ser lá também. E daí? O Jânio Silvestrin vai poder entrar com o caminhão dele lá no centro, na estrutura dele, ou ele vai ter que mudar lá para a BR? Então eu acho, eu acredito que existe. Eu também quero. Eu também acho que no centro da cidade, veículo pesado, hoje mesmo passou uma carreta, saiu carregada, passou aqui no sinaleiro em frente ao hospital e foi embora. Prejudica. Vai ter nota fiscal, mas nós temos que ver a sinalização. Existe o Comutran. O Comutran fez algumas reivindicações. Inclusive, algumas que se dizem respeito até no transporte ou até em... Isso foi em 7 de agosto de 2009. Esse aqui foi protocolado na prefeitura. Posso garantir para vocês. Até eu acho que não preciso nem dizer quem faz parte do Comutran. Várias entidades, vários segmentos da sociedade. Posso dizer para vocês que todas o Comutran não resolve. Ele aconselha, ele mostra o problema, o indica, ou até faz com que o executivo tenha soluções ou tente resolver soluções. Está aqui. Nenhum foi feito. Nenhum. O executivo tem que ter parceria. O executivo tem que ter pessoas que trabalhem junto. Agora, e quando como o TRAN faz? E não tem resultado nenhum. Até onde que nós vamos participar? Faz favor. Permita, meu Domeco. Domeco, eu tenho falado bastante também nesse sentido, e eu acho que, na minha opinião, assim, minha modesta opinião, tem que disciplinar, proibir, é difícil, porque você vai prejudicar alguém. Nós temos que entender também que o nosso município é um município agrícola. Tem cerealistas aqui, ó, tem cerealista na saída, tem vários. Então, tem que ter muito cuidado. Eu acho que nós aqui temos que ter um cuidado muito grande. Trabalhar com serenidade, com calma e tranquilidade, para nós não fazer uma coisa errada, que prejudica. E, realmente, eu até desconheci esse grande número de veículos que tem o nosso município. Tem que ser olhado realmente com carinho. Obrigado, obrigado, vereador. Obrigado, vereador Carijó. E, para concluir, desculpa até, presidente, mas eu acho que isso vai ser até na quinta-feira, às 19 horas, vai ser essa audiência pública. Acredito que muitas pessoas que têm interesse nesse projeto, que também entendo que realmente tem que ser tomada atitude. O nosso trânsito tem que ser, como aqui, nós vemos aqui ao redor da Câmara, Banco do Brasil, Prefeitura, durante o dia não tem condição de estacionar. E não é só aqui, mais lugares do claro, que se nós formos analisar a quantidade de veículo, concordo, apoio o vereador Aguinaldo, apoio mesmo, nessa atitude, nessa iniciativa de um estudo. Mas um estudo que seja feito e analisado todas as partes. Peço para que seja nessa audiência pública, seja escutado, seja avaliado todas as pessoas interessadas que aqui estejam. E que não aconteça o que aconteceu na reforma tributária. Que as pessoas não podiam dar sua opinião, dar seu parecer ou falar como seria de certa forma. Por mais longe da realidade que fosse. Eu acho que todo mundo tem. Se é uma audiência pública, elas têm que ser aceita a opinião de cada um. Acredito que vai ser feito um bom trabalho, acredito que o nosso município vai ter um direcionamento para o trânsito, facilitando a nossa vida. E conto com a presença de todos. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, Luci, suplente vereador Vélez, Batatinha, suplente vereador, já assumiu essa casa aqui, a gente costuma sempre chamar de vereador, o Dair, servidor público, professora, meu pai, o Sir Pereira, o Faquim, moço que está tomando água, o Jorge que saiu. A gente agradece a presença de cada um e pede realmente que venham aqui hoje e que venham, mas que venham mesmo quinta-feira aqui. Olha, eu sempre tenho receio quando a gente chama as pessoas para discutir uma matéria, e vossa excelência já puderam observar que com relação a um dos projetos de lei que eu apresentei aqui, nós teremos, possivelmente, algumas divergências, algumas polêmicas, alguns conflitos, na verdade, de ideia. E é preciso que a população, a sociedade possa estar aqui e que não venha aqui de repente, venha sim, mas que não venha só essa parte, que de repente possa ter interesse ser diferente daquilo que a maior parte da sociedade pensa. Nós teremos no dia 25, a partir das 19 horas, para discutir não só o projeto que se refere ao nosso trânsito aqui, a questão de restrições com relação aos caminhões, não é proibição, como o vereador Meco colocou aqui, não. Há uma diferença muito grande, restringir entre proibir. Outra coisa, os caminhões não vão ficar proibidos de entrar na cidade, pelo contrário, nós teremos uma normatização de como eles entrarão dentro da cidade. Os horários, aqui tem um projeto de lei, mas ele não é lei, é um projeto para nós discutirmos juntos aqui quinta-feira. É um projeto que, se a sociedade entender que ele não deve ser apreciado pelos vereadores, eu sou o primeiro aqui a pedir o arquivamento dele. Mas é bom que nós passemos a pensar diferente com relação à Pitanga. E é bom que as pessoas, e eu acredito que os vereadores que estarão aqui, eu peço a presença de cada um dos vereadores, essa é uma audiência pública na qual nós, vereadores, estaremos votando, de repente, o projeto de lei, se na audiência pública assim ficar definido. Que venham, mas que venham com a cabeça aberta, pensando no quê? Pensando no município de Pitanga. Pensando exclusivamente em atender os interesses da maioria, em ver a necessidade que Pitanga tem de progredir sobre todos os aspectos, e um deles é este. Que nós não tenhamos aqui sociedade, vereadores, políticos, dos vários poderes aqui, interesse único e exclusivamente particular. Que não possamos aqui, de repente, estar imaginando que a defesa que nós teremos que fazer aqui é dos nossos eleitores, da classe que, de repente, nos apoiou. Que nós tenhamos realmente uma consciência clara da nossa responsabilidade enquanto vereadores aqui, enquanto representantes do povo. Eu temo muito, e sempre temerei essa questão, quando se envolve a bendita política no meio, quando se pensa, na verdade, que a política é o meio de nos mantermos ocupando um cargo público. E esse cargo público tem que ser ocupado, sim, mas tem que ser ocupado pelo nosso trabalho, pela nossa responsabilidade, pelo desejo de cada um de atender a maioria da população. Pitanga cresceu, o vereador Meco colocou aqui os números consideráveis e relevantes no que se refere ao número de veículos aqui em nossa cidade. Nós tivemos um aumento considerável de veículos. É momento, na verdade, de nós começarmos a estudarmos, Meco, e demais vereadores e a sociedade, o que se deve fazer para que Pitanga, na verdade, possa progredir dentro da modernidade, dentro dos avanços naturais que ocorrem dentro da sociedade brasileira, da sociedade paranaense, da sociedade pitanguense. É claro que ninguém aqui está colocando um projeto de lei tentando aqui forçar ou até mesmo coagir vereadores ou integrantes da sociedade aqui de que ele deve ser aprovado porque o Agnaldo apresentou, porque os demais vereadores aqui assinaram. Não, de forma alguma, gente. O projeto é para nós discutirmos aquilo que é bom para Pitanga. Aqui está se restringindo alguns horários. É necessário mudar os horários? Vamos mudar, então. Mas algo tem que ser feito. Vários municípios no país, a grande maioria, já tem legislação que disciplina isso. E outra coisa, vereador Carijó, nenhuma cerealista aqui possivelmente será atingida, não. Porque são determinadas ruas e avenidas, não são todas as ruas. Aqui nós temos, e se for necessário retirar algumas daqui, se as pessoas entenderem, vamos retirar. Mas nós temos aqui a Avenida Getúlio Vargas, Avenida Brasil, Rua João Gonçalves Padilho, Avenida João Grande Sobrinho, Rua Interventor Manuel Ribas, Rua Visconde Guarapó, Rua Caetano Munhoz da Rocha e Dr. Francisco Orlando Costa. De repente, eu já escutei algumas ideias de repente restringir só a Avenida Getúlio Vargas, essa avenida aqui do Banco do Brasil, que eu sempre esqueço. Vamos estudar, de repente, se for só essas duas ruas, vamos fazer. É bom que se frise que é em caráter experimental. É bom que se frise que nessa lei nós temos exceções aqui. Nós temos situações que poderão acontecer, que ela poderá não ser aplicada. Aqui no artigo 8º fala das ocorrências extraordinárias. Tem outro artigo aqui também que fala em outras situações que nós podemos rever. Tem restrições no artigo 2º com relação a guinchos, outros empregados em serviços essenciais de emergência. Agora, eu sei que algumas pessoas não vão gostar. É claro que um projeto de lei não consegue agradar a todos, e nesse momento muitos interesses particulares sobrepõem o interesse público, não tenha dúvida. E eu já tenho ouvido crítica, vereador Carijó. Tenho ouvido muita crítica com relação a este projeto, por que se apresentou esse projeto, mas por que eu sou vereador, eu também me pergunto. Por que eu sou vereador? Se não é para legislar, se não é para tentar fazer alguma coisa que possa realmente melhorar a condição da nossa cidade, a condição do nosso município, a condição da nossa população aqui. Agora, que as defesas é o que eu mais insisto e tenho falado. Peço até, cheguei a pedir por favor para todas as pessoas, venham realmente para discutir esse projeto de lei, o projeto de lei que proíbe a comercialização das garrafinhas long neck, que é um reclamo de grande parte da sociedade. Nós sabemos que é feito de um material extremamente fraco. Por quê? Porque as indústrias gastam menos para produzir. É um material que não é imprestável, não serve para reciclagem. Os catadores de lixo não querem sequer pegar. Aí nós passamos aqui na segunda, no domingo, na rua Interventor Manuel Ribas, ali, está aquele emaranhado de garrafas jogadas ao chão, quebradas, e sem falar que podem servir de instrumento de arma para ferir uma outra pessoa. A questão do nosso cigarro, que é uma questão que nós estaremos tratando aqui, mas que também está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, se é legal ou não é. Mas quando que vai terminar a definição lá? São Paulo já aplica, Paraná já tem uma lei estadual, várias cidades e vários estados já têm legislação própria. Eu sempre temo, na verdade, eu dificilmente, já deixando bem claro que eu serei candidato a vereador novamente. Mas, gente, nós temos que deixar aqui alguma coisa de bom, alguma coisa que realmente nós possamos lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, poder dizer que pudemos fazer alguma coisa que fez diferença no município de Itanga. Se eu for pensar só no meu ego, no ego de determinado vereador, porque o Aguinaldo fez o projeto de lei, não existe projeto de lei do Aguinaldo. O projeto de lei é de todos os vereadores, porque se nós não aprovarmos nessa Câmara, não existe lei. Mas nós temos aqui, eu acredito em cada vereador, que tenha consciência para chegar aqui e discutir, pensando na maioria da população pitanguense. Eu não vou pensar no seu João, na Dona Maria, que votou no Aguinaldo, que essa lei, de repente, poderá atingir. Eles não vão gostar disso e eu vou perder esse cabo eleitoral. E eu estarei, possivelmente, perdendo até algum eleitor aqui, caminhoneiro. Mas isso é normal. É a minha responsabilidade e eu entendo que eu tenho que fazer alguma coisa, errado ou não, tentar aqui fazer alguma coisa nessa casa de leis. E se amanhã, quinta-feira, na audiência pública, realmente não for bem recepcionado esses projetos aqui, e nessa casa não tiver aprovação, tenho certeza absoluta e vou ficar tranquilo. Não estou realmente preocupado se vai ser aprovado ou não esse projeto, mas nós começamos aqui dentro do Poder Legislativo fazer uma discussão grande com a sociedade de Pitanga com relação a esse projeto, mas tenho certeza que os vereadores aqui terão novos projetos, que novas discussões nós iremos ter dentro dessa casa. Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador. É claro que eu acho que, como o senhor disse, que não ouviu até meu pronunciamento na rádio hoje, qual foi o mesmo aqui. Nenhum momento eu disse que esse projeto é esse, eu disse, até comentei na rádio, que desta maneira que está, eu não votaria a favor. Mas como está em caráter experimental, como está em estudo, que as pessoas, acredito também, vereador, que muitos motoristas mesmo, também concordo em fazer, porque afinal de contas é a cidade deles também, eu falo do nosso município, é a cidade deles que vai ser organizada, e tenho certeza que nenhum será contra. Mas como houve comentários, eu acho que o nosso papel também é ouvir, principalmente claro. É ouvir. E claro que o intuito, a vontade que é dessa audiência pública, é principalmente ouvir as pessoas, o que elas acham certo ou errado. E, como nós dissemos, até comentei hoje lá, acho difícil um motorista, que seja motorista coerente mesmo, que entre dentro da cidade para tomar um banho, ou almoçar, ou jantar, com o caminhão carregado. Porque não só prejudica, claro, a rua, como principalmente o desgaste do caminhão. É pneu, é mola, é quebra-mola, é manobra para cá ou para lá, e isso é. Então eu acredito que, olha, só que a minha preocupação é que quando, e eu posso dizer isso porque eu estava junto com o pessoal do Comutran, quando o próprio prefeito disse, e eu falo porque eu ouvi, não foi disque, que não, que tem que os caminhões têm que ficar lá na BR. Não pode entrar na cidade. Me dá, de certa forma, um medo de que, é claro que esses caminhoneiros, eles não vão entrar, ele na Pitanguinha. A nossa preocupação é o centro, é ruas, como o senhor disse, mas limitar a rua. Caetano Moraes da Rocha, de tal ponto a tal ponto. Realmente. Agora, não toda Caetano Moraes da Rocha, não toda. Claro que isso vai ser estudado, isso vai ser feito uma, entrar em uma conversa. E, conforme não tiver êxito, vamos dizer, em certas ruas, claro que pode ser mudado. Eu acho que o Comutran está aí também, porque a maior parte dos segmentos da sociedade, como eu já falei, fazem parte do Comutran. Agora, a intenção nossa é coibir um caminhão pesado. Campo Mourão, dificilmente uma carreta entra. Palmas, Guarapuava mesmo, a dificuldade é de manobrar do caminhão entrar. Então ele vai estudar uma maneira, e o próprio proprietário do comércio, ele vai saber como que ele tem que comprar, de que maneira tem que comprar, inclusive nesse pedido, até nesse ofício que foi mandado para a prefeitura, para o prefeito, que até notificasse ou até comunicasse essas firmas, para que a hora que eles fizessem a compra, a hora que eles entrassem em contato, eles já fizessem essa observação, dizendo de que maneira que seria a descarga, o horário ou até mesmo o local de descarga, para ter uma certa orientação e facilitar a vida também, não só do caminhoneiro, como também do próprio comerciante. Agradeço, vereador Meca. É claro que o projeto, como eu falei, é projeto de lei, né? Não é lei. Os projetos foram feitos realmente para serem estudados. E um projeto dessa natureza, de forma alguma, jamais tive qualquer tipo de pretensão de apresentar ele aqui, não discutir com a população. Vossa Excelência são testemunhas que eu tenho pedido aqui, o vereador Adir também, já pediu com relação aos bares, né, Adir? Com relação aos bares, já pediu. A gente tem estudado alguma coisa com relação a fechamento de bares, horários, determinações que eu acho que devem ser estudadas, mas às vezes a gente fica meio assim, né? Infelizmente acontece. A gente está envolvido na política, sempre fica, às vezes na cabeça da gente fica essa ideia assim. Puta, isso vai prejudicar um número grande de pessoas. Mas a gente, de repente, não deixa de olhar o outro lado, que é muito maior, né? E a gente sabe que a gente dificilmente conseguirá agradar a maior parte das todos. A maior parte a gente tenta, né? Às vezes também acaba errando e acaba não acertando. Mas a discussão, na verdade, ela deve ser feita. Eu acho que são projetos, na verdade, que eu vejo assim, e quando se fala no caminhoneiro, não tem a dúvida da importância do caminhoneiro no Brasil. E aqui, já ouvi de algumas pessoas que, infelizmente, acabaram passando informações com relação a essa lei de forma totalmente errada. Totalmente absurda. Eu acho que essa lei, na verdade, precisava, senhor presidente. E algumas correções na questão do projeto devem ser feitas, que ficou algumas omissões aqui com relação à multa, não ficou o que era, no artigo 3º, que tem que colocar a unidade fiscal do município, e no artigo 7º tem que colocar aqui a questão do por extenso e dos anos aqui. Então, peço que seja feita essa correção. Mas o projeto é seu, vereador? O projeto não foi eu que digitei o projeto, senhor vereador. Eu mandei, fiz o projeto e mandei por pendrive aqui para eles digitar. Então foi erro na digitação? Não, não é erro. De repente foi uma omissão. O que é consertável? Não tem nada demais, não há necessidade de nenhuma polêmica em cima de alguma coisa que nós podemos corrigir, até porque está em discussão, né? Assim como outras coisas podem ser feitas. Senão a gente for pegar qualquer coisinha e transformar num monstro, aí não é essa a finalidade. A finalidade é tentar acertar as coisas de maneira pacífica e dialogando. Fique à vontade, vereador Dir. Obrigado, vereador. Só queria fazer uma colocação que eu acho um absurdo o que acontece no trânsito aqui na nossa cidade, é a questão da velocidade também que os carros transitam aqui nas ruas da nossa cidade. É impressionante, os motoristas, os mais novos, eles participam da autoescola, aprendem regulamento, faixa de pedestre, segurar o carro, quando tem alguém, põe o pé na faixa, segura o carro. Parece que depois que passa um ano da carteira provisória, os motoristas acabam esquecendo. E não digo só os motoristas jovens, mas meia-idade, os demais idade. Os motoqueiros também exageram na velocidade. Praticamente todo dia nós temos aqui em Pitanga uma batida de automóvel. Não sei se todos são registrados pela Polícia Militar, mas agora, como o vereador Meco colocou, né, o grande número de veículos que nós temos no nosso município, a tendência é de regulamentar esse trânsito, de ter placas aqui na cidade, colocando o limite máximo de velocidade, né? E a nossa Polícia Militar também trabalhar aqui. Verdade. Porque eu quero até fazer uma crítica construtiva aqui. Eu tenho comentado com o Tenente Cubos, mas eu tenho a impressão que no sábado à noite e domingo, na Avenida Manuel Ribas, Largo dos Pioneiros, eu tenho a impressão que o pessoal faz o que quer. Domingo ainda eu saí da missa, das 19 horas, 20 horas e 30 minutos. Durante o dia, se você estacionar lado esquerdo ali, você está irregular. No final de semana ali, muitas pessoas já receberam multas por ter estacionado ali. Mas no sábado e à noite e domingo, o pessoal estaciona. Polícia Militar, paz. Ninguém. Fica um caos aí o nosso trânsito no centro da cidade. Eu, na primeira oportunidade que tiver, conversarei com o Tenente Cubas. E como o vereador Carijó diz, é questão de educação no trânsito, né? Então, acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade e respeitar o pedestre, né? Que atualmente não está tendo esse respeito aqui no trânsito de Pitanga. Muito obrigado, vereador. Uma parte, vereador, só. Claro que eu tenho que me dirigir ao senhor, mas eu queria até comentar também sobre a velocidade, qual o vereador Adir comentou. Agora, a Polícia Militar só pode fiscalizar se houver sinalização. É, não tem sinalização, é precária. E quanto às pessoas que respeitarem uma faixa de pedestre, eu posso garantir que os aprendizes das autoescolas, eles queriam fazer isso. Mas, infelizmente, hoje, quando eles estão aprendendo, muitas pessoas xingam, porque eles param na faixa de pedestre. Muitas pessoas que estão com pressa, no horário comercial, xingam. São xingados, são desaforados, muitas vezes até fechados. E não fazem. Aí, depois que eles pegam a carteira, um ano de permissão que eles têm, eles chegam para parar numa faixa de pedestre, tem aquele que buzina e faz ele atravessar. E é onde acontecem as coisas. Então, claro, que realmente o vereador Adir diz que, quando o vereador Carijó fala também dessa disciplina, dessa educação, dessa tranquilidade, coisa que nós não temos aqui, mas, infelizmente, caiu água outra vez, vereador. Caiu quase. Hoje o senhor está mais calmo, hoje está tranquilo. Quase calmo. Então, eu acho que isso realmente acontece, isso é... Mas sinalização, eu falo isso por causa do Comutran, o qual nós fazemos parte. Que se não tiver sinalização, a Polícia Militar jamais vai poder cobrar ou até mesmo multar. Então, nós dependemos ainda da sinalização. Boa tarde. Pois é, vejam bem, ó. Obrigado, vereador Aguinaldo. Vejam bem, ó. Inclusive, você pode ver... Fazer um requerimento que já tem sido feito, e a gente não lembra, às vezes, e acaba fazendo. É, solicitando quebra-molas lá na marginal. Adir. O que é a marginal? Aquela marginal favoreceu, embelezou a cidade, ficou melhor porque aquele comércio está lá. Mas ali virou uma pista de corrida. Gente, tem gente que anda numa velocidade monstra, a maior queixa que existe é a alta velocidade. Nossa senhora, bem facinho de infartar. Viu? Vejam bem, ó, ali tem comércio, de repente a pessoa sai de uma oficina e entra ali, vem vindo aqueles loucos. Quer dizer que vira e mexe, por que tem quebra-mola? Por que tem que ter, eu queria falar aqui, vira e mexe questão de educação. Realmente, até falaram, se a gente parar na faixa de segurança, parar a preferência do pedestre, o outro é capaz de bater atrás. É complicado, né? Obrigado, vereador. Na verdade, o Adir tem inteira razão. Com relação às autoescolas, eu penso também, que é necessário, vereador Meco, até eu já escutei, até o vereador Carijó falando aqui que as autoescolas, os iniciantes ali nas primeiras aulas já são colocados bem no centro, que de repente na Avenida Getúlio Vargas, aqui em frente ao Itaú ali, Eu acho que essa questão tinha que ser melhor estudada e regulamentada. E também é uma obrigação nossa aqui. De repente, eles poderiam iniciar fazendo essas aulas em outras ruas onde nós não temos um tráfego tão intenso de veículos. Poderia ser feito isso. E algumas pessoas, que realmente, essas que estão, de repente, iniciando, às vezes, infelizmente, eles se localizam bem no meio, realmente. Eu já presenciei isso, vários presenciaram. Então, de repente, é uma matéria pro, como o TRAN estudar, para nós, vereadores, estudarmos e estarmos aqui discutindo. E com relação ao como o TRAN, acho que é importante o papel do Comutran, o trabalho do Comutran. E eu pediria, vereador Meco, acho que faz parte do Comutran, né, que essas discussões do Comutran, na verdade, elas são enviadas ao Executivo, mas que venha também ao Legislativo, porque muitas delas nós podemos transformar em lei aqui, independente do Executivo. Então, seria bom que nós pudéssemos também aqui... Mais uma parte, fique à vereador, vontade. Interessante o que o senhor falou. Pode. Agora até por sinal recebi um bilhetinho aqui. Como fica o comércio que coloca cadeiras nas calçadas e o pedestre precisa andar no meio da rua? Precisa ter tomado alguma medida. Professora Geni, secretária-geral do PT. Inclusive, eu tenho, se me permite, eu tenho até uma resposta para a Geni agora, porque tive a oportunidade de participar de uma reunião no Executivo, e eles estão buscando, eu não lembro agora se é um recurso federal ou estadual, eu vou falar números aqui, de repente eu vou estar cometendo erro, então não vou falar números. Para que todas estas calçadas sejam realmente e penalizadas aquelas pessoas que estão construindo contrário à lei, para que elas sejam padronizadas e adaptadas à sociedade, inclusive as pessoas que têm esses problemas aí físico. É um absurdo realmente como se constrói calçadas no hospital. Só concluir aqui que é quando ela passou, que eu até comentei agora na tribuna, dia 7 de agosto de 2009 foi feito esse ofício para o executivo, para o senhor prefeito, e o qual tem aqui, só permissão, permito. Sim. Notificar as empresas que utilizam os passeios como estacionamento, obstruindo a passagem, esclarecendo que após a notificação, a não regularização resultará em multa pelo órgão fiscalizador competente. Notificar os proprietários de lojas para que não obstruam os passeios com expositores de mercadorias, visto que as calçadas são espaços reservados aos transeuntes. Então, isso até foi mandado até para o... Eu acho que o senhor disse, seria até uma maneira até de fazer até um projeto de lei, até para facilitar, até para... Então, eu vou até pedir, até vou levar para o Conselho Comutran, que providencie também para o Legislativo, para que isso... Só que nós, a partir do momento que o Comutran se reúne e passa para o Executivo, então, não sei se isso não seria até pular para o Legislativo, não, seria uma forma meio assim... Mas eu... Não, de forma alguma. Porque eu faço parte do Comutran representando o Legislativo. Então faz parte, o Legislativo faz. Eu posso trazer essas, conforme a reunião que tenha no Comutran, trazer nas sessões da Câmara. Obrigado. Essa colocação da Geni é extremamente feliz. E quem observa aqui, é um absurdo mesmo que acontece aqui em Pitanga. Ali, próximo a essa praça ali, próximo ao prédio ali, esqueço o nome ali, tinha uma loja de moto ali, que vendia um moto ali. E um dia a pessoa me parou e falou, olha, Guinaldo, as motos estão todas na calçada e ainda estão no asfalto ali. Até eu liguei na prefeitura, eles foram lá, acabaram fazendo a notificação extrajudicial e acabaram retirando aqui. Mas aqui, se você pegar esse prédio aqui novo, então, aqui, a calçada é assim. É um absurdo. Eles não seguem, tem uma lei que define isso aqui, eles não cobram. Eu acho que o Executivo precisa realmente agir pesado. Eu acho que tem que começar a multar mesmo, infelizmente é só no bolso, para que as pessoas possam sentir. E ela, talvez seja o problema mais grave, Geni, da nossa cidade hoje. Talvez não seja nem o trânsito, nem as outras questões. Mas este problema é absurdo realmente o que acontece. Eu acho que seria uma discussão, Meco, para nós fazermos aqui, urgente, trazer o Executivo, trazer as pessoas. Eu, na verdade, o regimento não permite, senhor presidente, até falar. Eu gostaria muito que a senhora falasse. Se o presidente permitir aqui... Está liberado, pode falar. Pedindo a soberania aqui do plenário. Eu sei que regimentalmente não é permitido. Então, o meu absurdo mesmo. Ali um caos. A gente toma toda a calçada ali, colado de caos, carros, cachorro, contramão, e a polícia que se passou não tem nada. Isso é um desastre. Absurdo. Então, alguém sei, sei. Alguém tem que estar sendo alguém em algum lugar. Se a pessoa aloca um lugar no local, só que ele não tem espaço, porque ela tem uns 6 metros ali, eu acho que é uma coisa. E daí depois eu estou na rua, a calçada e a pessoa na rua. Então tem coisas aqui pela cidade, eu acho que tem que ser tomado por vez. Eu penso que os caminhões não incomodam tanto quanto o povo usando as calçadas na conta. É verdade. Eu agradeço, eu sei a doutora Maristela está aqui, assessora da casa, a gente sabe que não pode usar esse regimento, mas acho que ninguém vai morrer por causa disso. Né? Eu acho que não vamos ser presos aqui, nem vamos perder nosso mandato, né, vereador Meco? Né? Vereador, permita? Sim. É, questão, vendo essa questão das calçadas, ali até o ano passado, você acha que deve ter aqui na Câmara de Vereadores, eu fiz esse pedido, é fiz uma reunião aqui na Câmara, acho que o vereador Aritana estava junto, com o CDL e com a Associação Comercial. Até em questão das feiras de roupas que vêm, para não prejudicar o comércio, e foi feito. Lá, naquele projeto eu tenho até, não sei se está aqui na Câmara, tenho um projeto sobre isso aí, sobre já das calçadas. Ele é muito interessante, até tanto eu chamei no dia que nessa reunião, veio os fiscais da prefeitura, né, naquele dia, que eles iam começar a atuarem no comércio que fazem isso. Só que daí também eu não vi resposta do executivo para mim saber se realmente houve. Mas ele já tem perante a nossa casa aqui, isso ali. Até tanto eu fiz essa reunião com os lojistas, e com os fiscais da Prefeitura Municipal de Pitã. Eu acho que o Executivo falha, né? O setor de engenharia, quando libera um projeto, quando dá o alvará, eu acho que tem que ter uma fiscalização mais forte nessa questão, tem que acompanhar ali obra ali. Você acha que ele está no código de postura, né? Tá, sim, nós temos legislação que disciplina essa matéria. É questão, na verdade, que hoje, na verdade, se eles querem aproveitar calçada para fazer comércio, e as pessoas, ó, eu acho que o executivo realmente tem que, executivo e legislativo, tem que pensar bem forte com essa questão e realmente aplicar a lei. Se não aplicar, eu acho assim, infelizmente, é constrangedor você ter que apresentar aqui projetos para restringir fazer algo. Eu acho que as pessoas tinham que ter a consciência de não fazer, mas infelizmente ainda a mentalidade de algumas pessoas nesse país é só dessa forma, é só coagindo através de lei e principalmente no bolso. Vereador, se não for dessa forma... Permita só mais uma colocação. Eu achei válida essa discussão nossa ali e gostei das atitudes de nós, novos vereadores, que o trânsito nosso realmente ele tem uma certa dificuldade, certos defeitos, né? Principalmente com esse aumento de veículos que está na nossa cidade. Mas agora eu achei bacana isso aí, nós tentarmos, nós vereadores, tentar fazer, junto com o Mutran, junto com o Executivo, nós fazermos, na verdade, uma organização no nosso trânsito. A gente vê em questão até das motos, você veja só, as motos, não tem um local das motos estacionar, principalmente nas vias bancárias aqui, próximo, ao redor do centro, duas, três motos estacionadas, toma vaga de 10 carros praticamente ali. Então, nós organizarmos essa parte do trânsito junto com, claro, nós não somos conhecedores, mas trazermos pessoas, acho que até a OB, o Comutran, que já até fizeram um esboço, né, sobre isso aí, e nós e junto com eles, fazer, organizar sim o trânsito do município de Pitanga. Eu estou dentro nessa, na quinta-feira aqui, para nós discutirmos essa lei, e até a gente acrescentar algumas coisas. Claro que essas do caminhão tem que ser bem discutida, tem que ser bem relacionada com os próprios caminhoneiros. A gente vê, até tanto, eu falo que fui até a Comercial Vaiporã conversar, para a gente também entender, né, a parte deles, a parte do comércio, o que que é. Então, até o Neri, da Comercial, ele falou que faz questão de estar aqui no dia e nos orientar também, porque às vezes tem coisas aqui que a gente vai colocar no que nem tem no projeto de lei ali, que ele sabe, falou, não, vamos mudar isso, vamos... ele também está disposto a ajudar e colaborar com o município de Pitanga. Eu acho que todos nós, vereadores, e eu vou pedir aqui a todos os vereadores deixar bem claro essa situação da questão do tratamento dos projetos de lei. Eu acho assim um absurdo quando você, o vereador Meco até colocou aqui o projeto de lei apresentado pelo Aguinaldo. Na verdade, o projeto de lei tem que ser tratado por todos nós. O projeto de lei é de todos nós, vereadores. Na audiência pública, quero que conste isso. Que o projeto de lei é de todos os vereadores. Não existe projeto de lei do Aguinaldo, do Adir ou do Meco. Existe projeto de lei do Poder Legislativo. Eu acho que eu gostaria que fosse tratado dessa forma. É, não tenho ego nenhum de forma alguma. O que eu quero, na verdade, é que nós possamos, conforme a Geni colocou aqui, se nós pudermos fazer um pouquinho, já imaginou se nós pudéssemos resolver o problema que a Geni colocou aqui? Bastava esse para uma... Eu acho que nós poderíamos já ficar satisfeitos com o mandato. Imagina, Meco, você poder falar para os teus filhos aqui, o povo não podia cruzar, hoje está podendo cruzar. Imagina você poder dizer que você pode entrar dentro de uma lanchonete e fazer seu lanche sem estar sentindo o cheiro de um cigarro, de uma pessoa, nada contra aqueles que fumam. Mas eu acho que questão saúde é primordial. Eu passava, um dia desse, vi gente quebrando as garrafinhas do long neck. Veja as pessoas que fazem a limpeza aqui reclamando dessas garrafas. Veja as pessoas cobrando diariamente. Isso aí, Vossa Excelência, já presenciaram isso? Então vamos discutir, vamos estudar esses projetos. Vamos melhorar, eu tenho certeza que precisa ser melhorado. Esse projeto aqui não está pronto para ser votado, para ser apreciado por essa casa. Ele precisa ser melhorado. E essa melhoria vai acontecer aqui, com o trabalho dos vereadores e com as pessoas que estarão aqui. E eu convido cada um de Vossa Excelência, terão a oportunidade de usar a palavra. Peço ao Geni que veio, como você deu essa ideia, com certeza vai ajudar nós a melhorar os demais projetos, assim como cada um de vocês que estão aqui. Aos caminhoneiros, deixo bem claro aqui a posição minha. Eu sou uma das pessoas que realmente vejo nos caminhoneiros, e não tenha dúvida disso, o desenvolvimento do nosso país leva, na verdade, as riquezas do nosso município para outros lugares. Então, vão ser olhados aqui, e não há nenhum projeto ali que queira aqui criar qualquer tipo de embaraço ao trabalho de vocês. De forma, eu tenho um Faquinha aqui que é amigo, caminhoneiro, não tenha dúvida que esse projeto não foi aqui apresentado para prejudicar de forma alguma. O que nós queremos junto com vocês aqui é discutir a melhor forma de repente de disciplinar o trânsito em algumas ruas, algumas avenidas aqui. De repente, se o horário das 8 é muito cedo, de repente até o horário que abre os bancos, que a gente sabe, nos horários de banco nós temos aí um fluxo maior de veículos. Então, de repente, vamos estudar. Se de repente não é o momento desse projeto, vamos arquivar então ele. Mas eu vou insistir que a discussão ela tem que acontecer e nós temos que fazê-la, mas com bom senso, com a cabeça aberta, despreocupado, nós vereadores, com a política. Isso eu peço a cada um dos vereadores, dizendo que eu respeito a posição de cada um dos vereadores, digo que esse projeto for aprovado, que é um projeto desses novos vereadores, e se amanhã nós não estivermos aqui, nós poderemos deixar aqui alguma coisa de bom, e que não ficará só em algumas críticas que a gente ouve no dia a dia, de só requerimentos e solicitações, que realmente a gente sabe que não tem valor algum. E para encerrar, vereador Meco, eu gostaria de dizer que nenhuma das máquinas está parada, todas as máquinas estão trabalhando, nós temos realmente problema com as estradas, e nós continuaremos tendo problema com as estradas. Mas que a administração vem trabalhando, vem buscando recursos, e nós teremos aí uma licitação grande para Cascalho, como nunca aconteceu em Pitanga. E que o Júnior, que é o secretário, que realmente talvez ocupa uma das piores secretarias do município, pela estrutura que tem, por não ter aquele recurso disponibilizado, carimbado, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, que chova ou caia vento, sabe que lá na saúde tem 15%, no mínimo, sabe que lá na educação tem 25% da receita, sabe que vai ter o dinheiro para gastar. Se não for suficiente, pelo menos conseguirá cobrir grande parte daquilo que o planejamento exige. Então, a Secretaria do Interior é uma secretaria que realmente sofre muito com isso. E quem vai lá na secretaria, quem acompanha o trabalho, sabe, não tem uma única máquina parada. Todos estão trabalhando. Foi necessário agora para tentar amenizar a colheita, fazer uma licitação para contratar mais máquinas, que estão todas trabalhando, mas que nós somos sabedores que ainda assim não são suficientes para resolver os problemas. E não conseguiríamos, não iremos conseguir resolver todos esses problemas. Mas que realmente aquilo que é possível, aquilo que é possível fazer, está sendo realizado. Nós teremos aí muitas reclamações, e essas reclamações, na verdade, ela vem sim da administração anterior do Zampier, que fez cascalho, Vossa Excelência trabalhou com ele no pátio da prefeitura, sabe disso, não foi suficiente, não foi, poderia ser feito mais, poderiam, mas as condições também, eu não conheço o mandato passado, mas de repente, orçamentariamente, não foi possível. Agora já tivemos, ano passado, quase 60 quilômetros de cascalho feito, o prefeito quer nesse ano pelo menos 100 quilômetros esse ano. Tenho certeza que nós vamos conseguir. E se chegar ao termo do mandato e nós fizermos 500 quilômetros, que eu acho que é impossível, nós também não iremos resolver o problema Pitanga. Agora, não falta consciência, não falta de forma alguma vontade de trabalhar dessas pessoas. Na verdade, se o prefeito está aí doente, enfrentando problema de depressão, é porque está correndo. Nunca se teve tanto projetos dentro do executivo como se tem agora. E nós sabemos que para buscar recursos junto à União, junto ao Estado, é só com projetos. A quantidade de projetos que nós temos em Curitiba e em Brasília é enorme. Nós já temos licitações abertas aqui. Nós teremos esse ano, possivelmente, só de emendas de deputados aqui, principalmente do deputado Vargas, aproximadamente 10 milhões investidos. Logo iniciarão as obras. Então, não é falta de trabalho. Eu sei que a crítica, ela existe, tem que existir a crítica construtiva. A gente recebe ela com todo prazer, na verdade, mas a gente também tem que explicar o que está acontecendo e as impossibilidades de fazer tudo aquilo que é possível. Eu agradeço a todos. Peço desculpas, senhor presidente, por pedir autorização para a Geni falar, porque realmente a gente sabe, Geni, que não é possível legalmente, mas o presidente também tem o bom senso que se nós somos vereadores, é porque o povo nos colocou aqui. Então, nós também temos que ter o senso de permitir a população falar. E é bom que você frise que no dia 25, que é quinta-feira, todos que se inscreverem poderão usar a palavra aqui, fazer críticas, tentar melhorar os projetos. Antes de encerrar, eu permiti o vereador Adir aqui. A questão da inscrição, será feita no dia ou terá que se inscrever com antecedência? Eu até gostaria que, acho que a doutora Maristela, que está organizando isso, se fosse possível... ao término dessa sessão, doutora Maristela, se a doutora Maristela puder aqui, através do presidente ou do secretário aqui, está explicando, mas vai ter uma inscrição, essa inscrição, eu gostaria, na verdade, porque você vai fazer inscrição um dia antes, você às vezes acaba deixando algumas pessoas que na hora têm algumas ideias boas de falar. Então eu gostaria, de repente, que as inscrições fossem feitas, de repente, até alguns minutos antes de iniciarmos a audiência pública. Se for possível, senhor presidente. Tá bom? Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação... do projeto de lei ordinária número 4/2010. Altera a lei municipal número 450/89, lei de zoneamento de uso de ocupação do solo urbano e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 5/2010. Altera a lei municipal número 451/89, lei de parcelamento do solo urbano e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010, dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Municipal e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2010, altera a tabela 8ª da lei complementar 008/2009, de 21/12/2009. Única discussão e votação, a moção de aplauso, número 2/2010, de autoria dos vereadores Aguinaldo Vujenski de Jesus, Dirceu Agostinho Bazani e João Edival Aramone, ao soldado Aldinei da Silva. Em segunda discussão e votação no projeto de lei ordinária, número 4/2010, em discussão. Senhor presidente, esse projeto, na verdade, todos esses projetos nós já discutimos na comissão, né? Na verdade, não haveria, mas a gente sempre fica, às vezes, constrangido aqui, que as pessoas vêm aqui e de repente começa. Coloca votação. Aprovado ou não aprovado. Dá a impressão que a gente não discute esse projeto. Então, as pessoas que estão nos assistindo, na verdade, pelo menos eu acho que eles deveriam, pelo menos, tomar conhecimento do que nós estamos votando, né? Não só do número do projeto ali. Esse que, na verdade, mexe com a testada, a frente do lote, que eram 12 metros e hoje é possível, na verdade, você ter um lote com uma testada de 10 de frente. Então, este é o projeto o qual nós já discutimos, na verdade. E eu acho que é importante esse projeto, eu vou pedir novamente que a aprovação possibilita, de repente, aquelas pessoas que não têm condições de ter um lote maior, ou de repente de fazer um desmembramento, tornar viável e possível isso aí. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário, número 5/2010. Em discussão. Esse aqui é o projeto da servidão, que autoriza até 4 metros, na verdade, você ter como passagem. Né? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovada pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário número 6/2010. Em discussão. Esse aqui é aquele projeto que cria o Conselho de Desenvolvimento Municipal, que vai atuar junto ao plano diretor, tratando, na verdade, das necessidades aí do nosso município. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 1/2010. Em discussão. Esse é aquele erro que nós comentávamos de digitação lá, com relação à alíquota. Da vigilância sanitária no Código Tributário. Um erro, na verdade, lá que por aqueles números seria um absurdo, na verdade. Questão da vírgula, sim. É, seria que era 0,03 e foi digitado 0,3, que daria R$ 9 o metro quadrado. Exatamente. Passou a 90 centavos. Exato. Agora está se corrigindo isso, que nós já verificamos lá no passado. Para 90 Inclusive centavos. Foi objeto da emenda, junto com outras questões do Código Tributário, que não foi aprovado nessa casa, né? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovada pela unanimidade de votos. Única discussão em votação, a moção de aprovação número 2/2010. Em discussão. Esse projeto, que na verdade foi apresentado por mim, pelo Dirceu, pelo João Edival, e foi sugerido até por outros vereadores e algumas pessoas, é com relação a esse policial realmente, que faz um trabalho junto ao PROERD, é diferenciado, na verdade. Realmente trata a fundo essa questão das drogas. Realmente um rapaz que faz jus, sobremaneira, realmente, ter dessa casa e, por consequência, da população pitanguense, o valor devido. Por todo o esforço, eu acho que é uma pessoa assim que... Eu não tenho assim uma relação de conhecimento muito grande, mas eu sei que o vereador Carijó é um amigo até pessoal dele. Mas a gente sabe o quanto o trabalho dele é importante na educação dos nossos jovens, principalmente com relação a esses produtos entorpecentes. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Eu até quero... É claro que nós, nessa... Mais uma vez convidar as pessoas que venham, realmente participem nessa audiência pública. E dizer também ao vereador Aguinaldo que em nenhum momento eu disse que as máquinas estão paradas. Mas quando eu me relacionei, quando eu mencionei, até comentei sobre lá o Alto da Colina, é que foi feito um trabalho. E as máquinas não estavam paradas mesmo, elas estavam trabalhando lá em cima. Que poderia até ter, não é demagogia, mas sabendo da dificuldade como o senhor mesmo disse, do município, que poderia até ter resolvido alguma coisa para algum que está realmente desesperado para colher só essa safra que, como diz o vereador Adir, o término agora é dia 20 de abril. Se Deus quiser, tudo colhido. Eu queria até falar, até comentar, presidente, pedir permissão até, porque eu soube que teve uma certa reunião que eu não participei, o qual se reuniram com o prefeito, alunos que vão para Guarapuava, que estudam em Guarapuava. Eu queria até pedir para a casa que mandasse um ofício, até solicitasse uma informação, o porquê que um ônibus recebe 1.000 litros de óleo diesel por mês e o outro recebe R$500. Até por sinal, houve um comentário, eu queria saber até quem são os proprietários desse ônibus, mas diz que esse que recebe 1.000 litros de óleo por mês, eu acredito que é louvável, eu acredito que se a prefeitura faz parte desse pagamento, essa contribuição, vamos dizer assim, está ajudando os estudantes, mas por que não outro também? Eu queria até saber o nome, até por sinal eu queria comentar que esse primeiro que recebe 1.000 litros é uma certa ONG que repassa ou coisa assim. Até ter essa informação para que as pessoas que vêm, que também precisam, desses alunos que vão até Guarapuava, que estudam em Guarapuava, estão tendo que pagar uma certa quantia a mais, enquanto que os outros têm essa vantagem. Queria solicitar que a casa tivesse essa informação para que, no mínimo, eu acho, que os dois ônibus tivessem a mesma quantia. Eu acho que se é uma ONG que participa, por que não dos dois ônibus? Eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Só quero fazer um pequeno comentário, agradecer as pessoas que estão nesta noite aqui. E conforme eu falei anteriormente na sessão da semana anterior, vamos continuar acompanhando as notícias aqui da nossa Assembleia Legislativa do Paraná, onde nós aqui no município ficamos pedindo, trabalhando, o prefeito preocupado com a arrecadação, e às vezes nós vemos o nosso dinheirinho indo, né, para outras partes que não deveria. Então vamos esperar que seja apurado, principalmente pela Promotoria Pública do Paraná, e que o dinheiro dos contribuintes do nosso estado realmente chegue a todos nós que precisamos da melhoria do estado. Obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Olha, Mac, só para te afirmar que eu não falei que você falou que as máquinas estavam paradas, eu não falei isso. Só para ficou a impressão que eu falei isso aqui. Mas eu gostaria de agradecer as pessoas que estavam presentes aqui e comungado ao mesmo pensamento do vereador Adir. Olha, gente, são 16 páginas de cargos em comissão na Assembleia. 2.100 e poucos contratados sequer tiveram a contratação publicada no Diário do Oficial, que é obrigado, porque toda a contratação não tem validade se não for dada publicidade. Nós temos, infelizmente, na Assembleia Legislativa, eu nem sei mais quantos órgãos de publicação, quando na verdade deve ser um. Nós temos publicações avulsas. Um professor da Universidade Federal, mestre no direito, comparou isso ao Senado. Só que no Senado não chega a 40% que aconteceu na Assembleia. Eu ia até comentar uma coisa, mas a gente precisa tomar o conhecimento necessário, mas hoje eu retirei algumas matérias pela internet aqui, e é triste. É monstruoso, é um monstro o que está acontecendo no estado do Paraná. A hora que vir a fundo realmente o que está acontecendo, e uma pessoa hoje, eu não vou citar o nome, um advogado, uma das pessoas que eu mais respeito aqui no Sipitanga, falar que, infelizmente, às vezes nós trabalhamos, vereadores, eu digo nós como cidadão, e acabamos elegendo algumas pessoas para que estas pessoas, na verdade, possam formar um grupinho de três ali para pegar o nosso dinheiro. Agora, eu só gostaria de saber o seguinte, a prestação de contas do trabalho destas pessoas aqui. Eu citava um exemplo, imagine eu como vereador aqui, e olha que tem assessor que ganha mais do que o deputado. Imagine nós ganhando aqui, nós ganhamos 3.700 e poucos reais e dá 2.900 e alguma coisa líquido. É, 3.500, eu digo, dá 2.900 e poucos líquidos, 3.500, né? Dá 2.900 e poucos líquidos. Imagine nós, nós vereadores, ter um assessor, vamos pegar lá no São João da Colina, ganhando 4, 5 mil reais, para que ele esteja lá, nada contra a profissão dele, trabalhando num serviço particular dele, 4 mil, enquanto a outra pessoa está lá capinando, colhendo igual o agricultor, fica até de madrugada na colheita, e às vezes chega no final da safra e não tem um centavo de lucro. Então, é impressionante como algumas pessoas são favorecidas nesse país. É impressionante o desrespeito com o dinheiro público. Nós temos 3 páginas de servidores efetivos aqui, das 19 páginas, 16 páginas de cargo em comissão, uns contratados legalmente, outros não contratados, pessoas que, infelizmente, eu não vou citar nome nenhum aqui, mas que é um monstro o que está acontecendo no Estado do Paraná. Nada mais havendo, encerro essa sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.